Isto está a gravar? Está a gravar. Então, se está a gravar, vambora. Hoje é terça-feira, 25 de Abril, sempre. Por isso, amanhã vai ser quarta-feira, 25 de Abril. Ontem foi segunda-feira, 25 de Abril. Talvez aqui um mês seja um dia qualquer da semana e 25 de Abril, porque 25 de Abril, sempre. O meu nome é Nuno Miguel, ao meu lado está o Carlos Bonaparte para a emissão 189 de Conversas Aleatórias. Hoje. Claro, no dia 2, não está cá o Joaquim Pereira. Ele passa 90% ou 80% das outras emissões a falar no 25 de Abril, direto ou indiretamente. Ele hoje acho que ficou doente com mais um ano em que se assinala essa revolução dos cravos. Ficou doente e pronto, teve que se ausentar do mundo, incluindo de conversas aleatórias. Coisa rara, mas é o 25 de Abril, a gente dá um desconto. Não é Carlos Bonaparte. Se não for, passa a ser. Pensei que não vais falar. Sei que... Já estava a ladrar há 55 segundos seguidos. É verdade, é verdade. É verdade. O que é que eu posso dizer mais? É verdade. Não, não vou dizer que é mentira, não é? É verdade, ele não está cá. Exato. Eu, pelo menos, não estou a vê-lo. E o Carlos Bonaparte encontra-se bem ou bem? Muito bem. Foi quase consertado. Encontro-me, aliás, extremamente bem. Muito bem. Pois, extremamente bem. Ora bom. Vamos então avançar para o que interessa? Esta é uma pergunta. Ah, sim, vamos, vamos. Pronto, é verdade, é verdade. É verdade. Hoje temos recordações, Amor que não, amor que não. hoje temos recordações, frase, música, passagem da Bíblia e novamente recordações. Vamos já ver o que é que temos hoje para tratar. Ora, recordação, a primeira, dois. Eu vou só jantar um bocadinho do estúdio. Preciso de me ausentar um bocadinho do estúdio. Então isto é sim, então eu vou ficar sozinho. É Isto verdade, é não verdade, é uma pouca vergonha. Conversas aleatórias, Exato. um monólogo. Monólogo aleatório. E então a recordação tem a ver com os programas, são chamados programas da manhã, mas neste caso é mais programas da tarde, agora que estou a pensar nisso. Tem a ver com algo que eu vi e ouvi, creio que faz favor. Creio que vi. 25 de Abril, sempre! Assim, não, nunca mais! O Carlos saiu e pensa que voltou já no outro dia e ainda está a dizer que é 25 de Abril sempre. Programas de amanhã e de tarde, na semana passada, no canal número 3, Sociedade de Informação e Comunicação, a SIC, deu-me. Não deu-me. Estava em casa da minha avó e o que se vê lá na tarde é isto. Deu-me para ver o início, os primeiros, sei lá, 3, 4, 5 minutos. Do programa da tarde assim com o João Maion, com o Rui da Fé Rodrigues, não me perguntes como é que se chama, mas deve ter um nome. Em que eu vi, ainda, acho que ainda foi num espaço que eles têm de segundos de género de promoção e dizer o que é que vai haver naquela emissão daquele dia, ainda antes do início do programa em si. E estavam os dois, ah, hoje vamos ter isto, e depois já não vi isso para ele. Dá-me um beijo, eu dou-te um beijo, e deram um beijo na boca. E depois começa o programa e estão ali minutos e minutos seguidos de estarem a falar um com o outro. E, agora vou dançar. Ai, não me empurras. Ai, chega para lá. E eu fico a olhar para aquilo a pensar. Bem, primeiro, não me arrependo de não ver aquilo dia após dia, nem semana após semana e ser uma coisa rara. E segundo, e agora vou tomar aqui o papel do Joaquim Luís Pereira, que não está cá. Antigamente. Quando o portuguesinho ainda não era tão portuguesinho, e quando estou a falar em antigamente, o Carlos também se deve lembrar, estou a falar para aí de 2002, não sei bem o ano, a Fátima Lopes tinha um programa de manhã que era o Cinco 10 Horas. Era? Em que era também, era um programa de manhã. Pronto. Neste caso é programa da tarde. Acho que tinha Carlos Paredes. Ah, esse! Eu estava a ir ao antes. Mas sim, o Carlos Paredes. Aquilo também era um programa de manhã. Tinha lá ou senhoras reformadas ou e quase tinha era para as patacas. e ou reformadas ou quase a assistirem. E tinham lá convidados em que a pessoa falava e tal. Eu não me lembro de ver a palhaçada e as piadas privadas e o circo e os empurrões e as dançarinas e os beijos e as lamidelas e as piadas só o interesse só eles é que percebem. E estão a falar como se estivessem em casa. Eu não me lembro de ver isso há poucos anos. No fundo, na história da televisão, são poucos anos. E era um programa com o mesmo intuito, sobretudo para as pessoas ou desempregadas ou reformadas que estão em casa durante o dia. O que é que aconteceu, Carlos Bonaparte? Ainda bem que não está cá o Joaquim, senão eu sabia o que é que ele ia dizer. Isto é uma vergonha. Estou na Bíblia numa utopia. Em que mundo é que tu vives? É isso. Não, é assim. A parte do. Atenção, que eu confesso que a parte do. De conversas privadas. Eu acho que temos uma visão um bocadinho de cara diferente sobre isso. Eu não sou tão radical nesse aspecto. Acho que há muita conversa que é conversa, ou seja, que é interação entre os dois, que não é conversa privada. Conversa privada é, por exemplo, para mim, conversa privada é. Não é uma piada ou outra. Não é. É, por exemplo, aliás, porque então por esse ponto, sei lá, eu lembro-me, por exemplo, uma vez, acho que foi o Alexandre Afonso, na Antena 1, e já não sei quem é que estava no estúdio. Nós depois saímos daqui, ainda vamos comer não sei o quê, porque viemos para cá sem comer. Pronto. Foi uma coisa assim qualquer que eles disseram. Quer dizer, isto nunca, não é? Eu acho que isso até quando são esses pequenos trechos, eu acho que é saudável. E uma situação privada, quando é num contexto, até pode durar mais tempo. Para mim, por exemplo, conversa privada, o que não teve piada nenhuma, foi aquele festival muito triste, que foi aquele overnoging, que foi na RTP1, aí sim, porque foi para aí meia hora, em que eles esqueceram que estavam no ar e graçolas e piadas só, mas muito tempo. Por isso eu acho que quando são assim pequenos trechos, em que eles falam um bocadinho da vida deles para as pessoas que estão a vê-los e a ouvi-los, eu acho que não é uma coisa grave. É assim, o tal beijo e essas coisas, ou aquilo que se passa na TVI, sim, acho que aí é um exagero. E não me lembro do Viva Amanhã, não me lembro do Praça da Alegria, que aliás o Praça da Alegria é um bom exemplo de um programa que ainda é como era. Não é. Aquilo que eu tenho visto. Lamento informar, mas o Jorge Gabriel e a Sónia estão quase fotocópia dos canais privados. Já há algum tempo. Então, já há algum tempo me apercebi disso. Então eles mudaram-se quando eu estou a ver. Porque, então pronto, estão a controlar. Porque eu vejo que eles, de facto, são muita brincadeira, mas nada de serem eróticas, o que seja. Nunca vi isso com o Jorge Gabriel nem com a Sónia, mas pode ter havido realmente, mas eu não me lembro, nunca acompanhei nenhuma cena dessas. Eróticas não, mas nasci aqui na TVI é quase todos os dias. Até já houve um, que era o Pedro Jorge, que é o que estava, aquele miúdo do Masterchef, que decidiu contar uma piada dessas. Sabe para que é que serve a pimenta? É uma boa ferramenta, e as pessoas todas riram, e dizem, ai, contente, ai, que alegria, eu era um miúdo de 8 anos a ser mal criado, engraçado, pronto. E basicamente é 8, não, 9. Ou seja, mas eu acho que isso é mais grave do que as conversas com tutores privadas, acho que isso não são realmente conversas privadas, é a exposição um bocadinho pública, de facto, é uma proposição ao mediatismo, é uma proposição, mas acho que é no direito, não, não acho que seja uma coisa grave. E é assim que estamos. Oh, da recordação infeliz para a minha pessoa. Mas também passa a mão lá porque eu não assisto, a não ser que esteja na companhia da minha avó, ou a fazer companhia à minha avó, que é um bocado diferente. Mas no fundo, companhia um ao outro, somos todos companheiros uns dos outros, Carlos Bonaparte. É companheiro. Vamos escutar agora de seguida, muito bem, a frase da semana para mim, e que Carlos tem que dizer que também é, senão um é na tromba, basicamente, em que vamos ouvir o senhor Paulo Ralha, que é o presidente do sindicato, dos funcionários, como é que se diz, funcionários da autoridade tributária, aduaneira, uma coisa assim. Ah, sim. Eu mais à frente até posso confirmar qual é o cargo dele. Mas pronto, é o responsável lá pelos juízes. Isto vai ser uma reação à notícia sobre os funcionários que para já são apenas constituídos suspeitos, das finanças, hoje em dia da Autoridade Tributária e Aduaneira, a reação do Paulo Ralha a essa notícia sobre os desvios que funcionários andam a fazer, portanto, para o bolso, uma coisa inédita também em Portugal. E então o homem reagiu em declarações à RTP, acho que foi na quinta-feira. Vamos ouvir. Todos os dias lidamos com processos que facilmente atingem milhares de euros, centenas de milhares de euros ou milhões de euros. Em toda a Europa, um dos mecanismos anticorrupção que existe é quem lida com este tipo de situações tem que ser bem remunerado. E essa é uma situação que tem que ser bem escalpelizada no nosso país, porque a tentação é sempre muito grande. Ouviu, Carlos Bonaparte, o que tem a dizer? Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, é assim que se Tem diz. que ser bem remunerado porque a tentação é muito grande. Não percebeste? Então eu passo a explicar. Sim, eu percebi. Tipo, se sou mal pago, ou seja, de certa parte parece que está a justificar a corrupção. Mas. Mas está bem. É o portuguesinho. Aqui é o portuguesão. É que há aqui vários problemas com estas declarações. Para mim, não é? Que eu sou um analfabeto nestas coisas. Mas eu ouvi aquilo no Jornal da Tarde, creio de quinta-feira, e eu fiquei. Bem, o que é que se passa aqui? Primeiro, só estamos a pedir aqui um enxerto, mas atenção, que ele na mesma reportagem diz que estamos a falar de um universo de cerca de 10 mil funcionários dos impostos. Há 13, para já, que nem sequer estão detidos. São suspeitos de. Portanto, é um número mínimo. E continua ele, com certeza que em todas as profissões se fazem coisas que não se devem. Pronto, aí está bem. Sim, aí tá bem. Agora, o que ele vem dizer aqui, sobre os desvios? E a dizer que as pessoas fazem isso porque lidam com processos de milhões de milhares de euros, passam milhares de milhões de euros à frente deles e a tentação é grande, e isso, a culpa é dos salários que não são muito altos. Ou seja, se a pessoa recebesse mais, tinha uma tentação menor de não mexer do dinheiro dos outros. Ora, assim, primeiro, que números é que estamos a falar? Quer dizer, quanto é que ele quer que os trabalhadores recebam para deixarem ter a tentação de mexer dinheiro nos outros? Porque, calculo eu, devem receber pouquinho as pessoas que trabalham nisto, nos impostos. É só a mim. Sim, ou menos. Será subsídio, se calhar ainda serve só para aí 300 euros. Com mais um zero. Portanto, qual é o limite que ele acha que as pessoas devem receber ainda mais para não mexerem no dinheiro dos outros? Pronto. Segundo, ele está um bocado a contrariar o que veio a dizer depois na reportagem, ou depois ou antes, não sei como é que depois foi editado. Que foi. Ele diz que é uma amostra pequena, mas ao dizer isto, repara que ele pode estar a generalizar, porque não são só estes 13 que lidam com milhões e milhares de euros, porque todos eles, ou quase todos eles, lidam com processos de milhares e milhões de euros à frente. E o que ele está a dizer é que quem lida com isto, e se recebem pouquinho, ele não disse pouquinho, sou eu que estou a dizer, quer dizer que todos eles têm a tentação de mexer no dinheiro dos outros. Ou seja, todos eles Ou podem vir a ser suspeitos de andar a que mexer no dinheiro dos todos outros. eles podem ter. É compreensível. É compreensível porque estão a receber pouco e estão a ver Pois, muito dinheiro seja, à frente. ele sem querer até pode ter legitimado, entre aspas, um comportamento desviante. É um bocado isso, é justificar, não é justificar, mas é dar assim um atenuante de que a pessoa não recebe os 15 mil euros que queria por semana e por isso tem ali a tentação de mexer no dinheiro dos outros. Mas o que é isto? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores a dizer isto? Oh, ralho, eu vou ralhar contigo. Aquilo que eu posso dizer é: eu vou ralhar com o Ralha porque não lhe posso dar uma paulada. Quer dizer. Isto foi um trocadilho, não é? Não, eu não estou aqui a oferecer violência a ninguém. Quer dizer, o problema não é o crime. Acho que é crime, digo eu, andar a fazer falcatruas e o que é. O problema é o salário que devia ser maior. Estou visto agora ele a dizer Sim, na sim, sim, sim. Europa o que se faz, é isso. Por isso no nosso país é uma situação que deve ser mais bem estudada e tal. Quer Assim, dizer, o gajo está-me a querer dizer que se. concordo que se calhar há coisas que podem ser melhoradas, não sei o quê, mas isso nunca legitimará um comportamento desta natureza. E não é só isso. Tu vais-me querer dizer, em 100 pode haver um. Mas tu trabalhas nos impostos e recebes 1.000 euros por mês. Passas a receber 1.500 ou 2.000. Que é, garantes-me que nunca mais vais. Se já mexeste antes, garantes-me que nunca mais vais mexer no dinheiro dos outros. Vais-me garantir isso. Não, ninguém Pronto, mas pode. o que ele está a dizer é que se receber mais, Eu sei. Aliás, tentação. até ao contrário. Isto aqui, o que ele está no fundo, é abrir um perigoso precedente. Porque ele, de certa parte, está a legitimar. O que eu digo, isto para mim é uma coisa muito perigosa. E eu não sei se tens o assunto aqui de desporto, hoje tens? Não, não. Pronto. Eu gostava de refletir aqui um bocadinho contigo sobre uma coisa contigo, com os nossos ouvintes. Eu não sei se tens sabido os últimos acontecimentos. Isto agora lembrei-me, não estava nos planos, mas eu lembrei-me exatamente por causa dos precedentes. Há não muito tempo, temos aqui aquela claque do Futebol Clube do Porto, os Bragões a cantar Ai quem me dera com o avião da Chapecoense fosse do Benfica. Pouco depois, o Bruno Carvalho diz Ai, virgens ofendidas, aqueles do Benfica, não sei o quê, que mataram um adepto. Em resposta, num jogo, acho que foi de futsal, os adeptos do Benfica pegam para isso imitar um som de um Very Light. No dia a seguir, são os Sportingistas no jogo de voleibol, no Sporting Benfica, a chamar, a cantar onde é que estava o Eusébio, uma coisa assim do género. E anteontem foi a vez, no Brasil, a Chapecoense estava a cantar para um clube que é o Criciúma, na segunda divisão, ao qual recebem a resposta, abastece o avião. Pronto. Agora põe a moda. Pegou moda aquele buquê de aquela coroa que foi oferecida em homenagem ao adepto que foi morto. Ah, e por não é só isso, é que entanto morreu mais um adepto do Sporting junto ao Estádio da Luz, que aparentemente não foi um acidente, segundo já vão dizer as autoridades, não foi um acidente, já identificaram o suspeito. E aquela coroa, não sei se viste no Sporting Benfica, que foi entregue ao Joeléu. Pronto. Ah, é o adepto que morreu da Fiorentina. Sim. Da Fiorentina e também era do Sporting. Sim, mas é italiano, é mais da Fiorentina. Sim. Se jogar a Fiorentina com o Sporting, acho que ele queria que a Fiorentina ganhasse. Sim. Agora já não tem queridos, infelizmente. Sim. Mas... mas... bom, isto para dizer que foi entregue, então, essa coroa de flores em homenagem. Foi entregue pelo Beto, o guarda-redes do Sporting, à Joeléu, e eles colocaram lá na sede da Associação Joeléu. Desapareceram ontem à tarde. Quando foram a ver, estava no lixo. Alguém deitou a coroa de flores, que estava visível cá para fora, ao lixo. E aquela coisa lá das velas, os assassinos já tinham uma cor. Foi a afirmação que fizeram. Já o Pinto da Costa, a propósito do jogo do Porto Feirense, que a Liga Salazar, que a verdade desportiva da Liga Salazar está muito inquinada. E a minha pergunta é, quando é que isto vai acabar? E o que é que vai ser preciso acontecer mais, porque mortes não chega, para isto acabar? É mortes em... São mortes em massa. Exato. Haver algum dia, algum gajo assim todo maluco, que consiga perpetrar uma cena ao estilo daquilo que vimos no Paraguai no dia de ontem, pronto, à escala ajustada, não é? E acabar para aí com 20 ou 30 de uma vez. Sim, mas atenção, que esta morte só podes ter confiança ou não naquilo que te dizem, porque no outro dia, quase à porta do Chá Dragão, morreu uma senhora e terminava aqui, e atropelada, e pronto. Sim, e aqui mas, também pode ter sido alguém que passou não. A polícia já confirmou que não foi, como eu disse há pouco, a polícia já confirmou que não foi um acidente. O adepto que atropelou foi identificado, os adeptos que foram com ele no carro foram atropelados, foram identificados também. São todos, para isso aí já é parte especulativa, de que todos são adeptos do Benfica. Mas há uma coisa que é certa, é que foi junto ao Estádio da Luz, no fundo já era no dia do derby, e não obstante o adepto, pronto, o adepto, a pessoa que atropelou sabe-se, diz a PJ, que tudo indicia de que conhecesse a vítima, ou seja, não foi um atropelamento. Tudo indicia que era a adepto Benfica, mas pronto. Pronto. Mas o que eu quero dizer com isto, pronto, é verdade que isso ainda não é uma coisa propriamente confirmada. Não há imagens, não há. Mas não, há imagens. A polícia já, o Benfica já entregou imagens, porque aquelas ainda têm câmaras de vigilância. Ah, então ainda não vi. E aquelas imagens já foram entregues à polícia judiciária. Mas o que eu quero dizer com isto é, quando é que agora até o Pinto da Costa entra na contenda. Agora, desta época, que ele era muito habitual ele fazer isso. Andou ali uns tempos calado, mais ou menos semi-calado. Eu confesso que gosto de ouvi-lo discutir, até parece que fica mais novo. Quando ele falava com aquela voz, já muito acabado, tão velhinho. Quem ouviu esta semana, parece que ele tinha pai 50. E a sugerir, e depois a sugerir que cantem, que quem não salta é candeeiro, porque a palavra não sei o quê, e assim as vossas multas ficam mais baratinhas. Porque eles foram multados, os sobradores foram multados por, enfim, pelos cânticos que fizeram contra a Chapecoense. Os tais que o Porto repreendeu e que depois esta semana então o Pinto da Costa veio dizer, cantem os candeeiros, não sei o quê, para as vossas multas ficarem mais baratinhas. Quero dizer, é o que eu digo, em primeiro só isso, é que ainda esta semana também, não sei se soubeste, que o Penafiel e a, pronto, aquelas suspeitas, exatamente, e dá-me vontade, eu ainda bem que não mando nisto, porque se eu mandasse nisto, sabe o que é que eu fazia? acabavas com o futebol. Ora bem, meus queridos amigos, época 2017-2018 não há. Ora, vamos lá, multar quem tem que ser multado, punir quem tem que ser punido, quem andou a, quem permitiu este favorecimento, se houve dirigentes de clubes envolvidos nisto, é mandá-los para os distritais ao fim de 5 anos, porque durante 5 anos ficam impedidos de competir nas competições da Federação Portuguesa de Futebol. Benfica, Estado da Luz, interdito por 5 anos. Sporting, multado, e Porto, multado em várias centenas de milhares de euros pelos documentários incendiários. Os Super Dragões também era uma claque que perdia o estatuto de claque. Sabes que os distritais são da Federação Portuguesa de Futebol. É o que eu estou a dizer, depois de 5 anos. Porque durante 5 anos não poderiam competir nas competições da Federação Portuguesa de Futebol. Então não podiam fazer campeonato oficial. Não é isso. Os clubes que estão, os clubes que foram, se há dirigentes envolvidos em combinação de resultados e coisas do género, esses clubes eram interditos de participar nas provas da Federação Portuguesa de Futebol durante 5 anos. E quando pudessem retomar, retomariam do distrital. É o que eu estou a dizer. Em 5 anos não ia haver atividade futebolística. Para aquele clube, não. E achas que alguma vez vão fazer isso? Mas deviam. Podem proibir de participar em competições externas, como a UEFA sempre fez aos ingleses. Mas deviam. Porque isso são crimes extremamente... Todo, quer dizer, o desporto, para mim, não sei o que é que achas sobre isso, mas para mim, o desporto é das coisas mais sagradas que nós temos, como a cultura. Quer dizer, até nós vamos estar a estragar uma coisa que é básica, o desporto. Porque depois isto paga o justo pelo pecador. Depois isto é a Liga de Honra. E eu lembro de uma altura que havia... E atenção que isto é sempre no inédito. O que aconteceu com o Oriental na época passada e que envolveu também o Leixões e mais não sei o quê. E pronto. Porque quando é outro campeonato, que é a União de Leiria, por exemplo, ninguém quer saber. Entre aspas, não é? Agora, a Liga de Honra tem outra dimensão. Mas eu lembro de uma altura, quando os clubes iam para a Segunda Liga e depois desistiam, houve uma altura que aquilo passou a chamar-se o cemitério dos clubes profissionais. Não sei se ouviste essa designação. Não. Quando foi o Felgueiras, o Salgueiros, o Campo Maiorense. E o Campo Maiorense sempre foi uma estupidez essa alegação, porque foi o Naveiro que quis mesmo que a equipa deixasse de ser profissional. Então, eles ganhavam os campeonatos de Porto Alegre e não subiam a terceira divisão porque não queriam. Ou seja, é daquelas coisas que eu francamente eu fico... Quer dizer, quando é que isto vai acabar? Mas é que esta época, 2017-2018, não se realizaria. Para mim isso era primordial. Era uma forma de castigar todos os clubes que estão envolvidos nisto, uma forma de fazer os outros clubes que não foram castigados de refletir, e uma forma de se concentrar só em resolver os processos, em limpar os em que mundo é que tu vives? Para acabar com o futebol durante um ano. Sim, mas por isso é que eu digo, ainda bem que eu não mando nisto, porque era a decisão que eu tomaria. Mas é que eu nem consultaria ninguém. Porque eu tenho a noção de que a gente ia ser contra, porque o que querem é continuar. Isto faz lembrar, sabes o que é que isto me faz lembrar? Os hooligans. Nós ainda não chegamos a esse ponto, mas estamos quase. Cada vez mais. E nós, quer dizer, vai ser preciso a UEFA começar a punir à séria. E para mim, Nonem Boys e Diabos Vermelhos, era fazer uma investigação à séria para saber se haveria ou não condições de serem legalizados. Acho que sim. À séria não existe. A sério. Uma investigação séria. À séria é a mouros. Eles é que dizem isso. Mas eu sou do Benfica, por isso. Está errado no português. Mas eu sou do Benfica, por isso. Pois, claro. Pronto. E os Super Dragões para mim era perder a. Quanto muito, é assim, perder o estatuto da claque desportiva. Mas eu até lhes atribuía outro cargo, outra designação. Deixava de os considerar como claque desportiva e passava a considerá-los como organização criminosa. Mas isto já sou eu. Que não faria isso se estivesse num lugar de poder. Mas acabar com a Liga durante um ano. Atenção, que isto acontece, claro que não é em países do terceiro mundo, não é em países do primeiro mundo, onde o futebol move milhões e vamos vender a alma ao diabo só para não acabar com o futebol. Mas isto em muitos países isto acontece. As épocas não acabam a meio, os campeonatos não são... Enfim, as equipas desistem porque discordam das coisas. Aqui, enfim. da frase em desporto, passamos para a música, mas para já ainda com uma frase da semana, uma entrevista concedida pelo Salvador Sobral na RDB, também na quarta, quinta-feira, não sei, mas foi na quarta, em que uma das várias frases que me ficaram, mas que lembrei-me de trazer para aqui, até para dar outro contexto, que é: na música não há competição. Ele disse algo do género: a competição é uma palavra que não se insere no mundo da música. Cada um faz as suas coisas, cada um tem o seu espaço. E eu acho que é verdade. Isto fez-me lembrar uma conversa que eu tive no ano passado com um jovem escritor, ainda antes da publicação de um livro meu, em que foi que ele disse: num país pequeno em relação a muitos outros, e num país onde a cultura é pequena em relação a muitos outros, continua a haver, ainda há espaço para as pessoas. E, pelo que me parece, quer no mundo, agora estou a misturar os escritores, quer no mundo dos músicos, não há uma competição de eu tenho que vender mais do que tu, eu tenho que ter mais concertos do que tu, e o sucesso que estás a ter eu quero ter, e ainda bem que não há. Nós estamos aqui num contraste de coisas que estão más no nosso país, no futebol, neste caso, mas parece-me que no mundo cultural continua a haver um ambiente de cooperação e de pouca competição. Na literatura não sei, mas na música não. Na música é exatamente o contrário. Aliás, a música eu acho que é um ambiente muito hostil, já por isso é que eu não quis entrar na música por causa disso. Mas eu, agora que eu tenho acompanhado mais de perto, tenho visto que de facto a música é, tirando as grandes editoras que estão confortáveis, mas quando é os artistas, quando são pequenos produtores, é uma coisa incrível. É uma... sei lá, é que nem tenho palavras. É realmente muito triste, aliás. Por isso é que a nossa música não chegou mais longe, exatamente por causa disso. A nossa música perdeu muitos espaços na rádio e na televisão, exatamente por causa disso. Dou-te um exemplo. Um dos grandes motivos pelos quais o Made in Portugal acabou foi precisamente a rivalidade entre... na altura era entre grandes, porque eram muitas, entre discográficas. Então as coisas começaram a correr mal, foi quase tudo ao fundo, e aí perceberam que era urgente fazer alguma coisa. Mas estamos a voltar um bocadinho. Eu, por exemplo, em 2010, 2011, também não convivia com tanta gente, de verdade, mas em 2010, 2011 eu não tinha, eu não via aquilo que eu estou a ver agora, por exemplo. A música, porque está a chegar a um outro patamar, está a ganhar mais espaço, as redes sociais estão a potenciar mais espaço para os artistas, mais liberdade também. Não vejo isso. Mesmo a nível dos pequenos produtores, um ambiente muito de coesão e de amizade, mas cada um tem a sua experiência e a minha diz o contrário do que estás sim, a dizer. Sim, exatamente. Ora, relacionado com a música, agora vou dizer mal. Sexta-feira, creio eu, isto não é uma coisa nova, mas não sei, ou é de mim ou nos últimos anos está-me a encaixar até pode ser uma coisa boa, e encher é uma coisa má. Está-me a encher mais a cabeça músicas novíssimas, que não são nada novas. O que aconteceu? Na mesma estação radiofónica, no espaço de uma hora ou menos, eu ouvi assim. E de seguida, escutamos o álbum novíssimo do Álvaro dos Namorados e a música Ele e Ela. E começam o Álvaro dos Namorados a cantar uma música de 1966, ou o quê, da Madonna em inglês. Pouco depois, ou pouco antes, minutos, poucos minutos antes ou depois, e agora vamos escutar Carlão na sua nova coisa com a música 125 Azul. Uma música novíssima, o Carlão e tal e tal. Até que o Carlão começa a cantar em trás. Foi sem mais nem menos que um dia selei a 125 Azul. Foi sem mais nem menos que me deu para arrancar sem destino nenhum. Foi sem graça, nem pensando na desgraça, que eu entrei pelo calor. Sem pendura, que a vida já me foi dura, para insistir na companhia. Pronto, eu dispenso ouvir mais. Primeiro, eu comecei a ganhar... Há aqui duas coisas. Uma coisa muito particular, que não é propriamente o tema geral que me fez trazer este tópico. O Carlos Bonaparte, lembrar-se-á do Mato Grosso com a... Lua, Lua... Sim, eu gosto tanto que já não lembro do nome da música. Com a Jânia... não sei o quê. É a Dança da Lua. Isso, a música Dança da Lua, que muito bem feita e tal... um gosto enorme em ouvir. Era também bem. Vem, não só vem comigo, vem. Sim, bate certo. Aqui bate certo, mas no fundo, vamos lá ver. É um homem que está a ler, a dizer os versos de uma música que era música. Pronto. E já comecei a ganhar uma aversão a esta música. Pronto, e depois não é só isso, é que ele está com a cabeça. Deve estar sentado com a cabeça encostada para trás da almofada. Foi, sem mais nem menos. Que um dia. Ora bem, o que é que vem a seguir? Ah, é para ler isto. Pronto. Se tu reparado, sem mais nem menos. Ele está mesmo assim descontraído. Que um dia se lei, eu senti bem. Pronto, e a música é quase. E depois não é assim. Só isso. E depois ele não respeita sequer o ritmo da música. É triste o Carlão nisto. Pronto. Isto é uma coisa muito particular. Agora, o tema geral. Ele e ela, 125 a 1. Porquê? Álbum novíssimo do Álbum dos Namorados, são tudo músicas dos anos 50 ou 60. Pronto. Álbum novo do João Gil, é tudo músicas que já existem. Eu tenho visto um acumular, bom, o Joaquim Pereira vai ser aqui, se quer ajudar, mas as versões começam a ser, não sei, não há criatividade para fazer música nova. Porque eu vejo álbuns completos de versões. Não é uma coisa que surge de 5 em 5 anos. Isso até eu nas minhas coisinhas pego numa música que já existe e dou a volta. Mas, não sei, vejo um acumular. Música nova, pronto, já conheço isto. Atenção, há artistas, e isso para mim são artistas que estão a fazer arte, em que tu ouves a música cantada por eles agora, e mesmo que conheças o original, tu dizes, pá, nem parece a mesma. Dá uma volta àquilo. Sim, um dia, instrumentalmente. Um bom exemplo é aquele álbum que foi feito em homenagem a David Bowie, que tem o David Fonseca, a Rita Red Shoes. Foi um bom trabalho. Eu acho. Pelo menos ali músicas daquelas que eu já ouvi. Foi de facto um bom trabalho. Pegar numa coisa, ou estragá-la, ou cantar quase igual. Não sei, a ideia é vender, é puxar à nostalgia das pessoas que vão aos concertos. Eu neste caso, eu confesso que não percebi. Nem o ritmo é parecido. É uma batida. Aquilo não é a música. E depois ele não canta. Não canta. Não, aquilo não é música, porque ele não canta. Quer dizer, a música é música. Ah, tá, a música está lá. Ele está a ler. Não é, pois, ele está a ler. Foi sem mais nem menos. E agora vou ler a segunda linha. Ah, agora já vou na terceira. Mas é que se ao menos fosse com essa boa disposição, agora ele está ali. Foi, sem mais nem menos, que não sei o quê. Vamos lá. E não sei qual é a ideia, é estragar música, mas pronto, se calhar. Eu hoje. E o mais triste de tudo isto é que isto é com a Lúcia Muniz, não é? Pois ela canta mais para a frente, não é? Dizem que sim, nem parece ela, mas eu ouço uma voz feminina lá para a frente, mas nem me apercebo. Mas é assim. Depois há aqui uma coisa que é. Vamos lá ver uma coisa. Para mim é triste ver o Carlão chegar a este estado. Ele até tem uma música que se chama Agulha no Palheiro, que até é uma coisa interessante. E ele que teve uma participação em 2014, o que é que foi, com os Ninja Core, fez uma grande melodia. E depois é isto. Mas para quê? Não há necessidade. Eu nem sei se o Luís, como é que o Luís Represas. Não sei os direitos que é preciso para isto acontecer, mas imagino que haja royalties que o Luís Represa vai receber e me permitiu a reprodução. Mas eu se fosse um artista. Isto é disturbante. A música até deve ser de João Gil, por isso. Isto está no disco do João Gil, está certo. Ah, é no disco do João Gil? Nunca pensei. Ainda dizer, pior. Isto é o disco do João Gil. Ainda pior. Para assinalar os 40 anos de carreira dele. Ou seja, é músicas só em que o João Gil participou. Ainda pior, confesso, nunca pensei que o João Gil, que tem tantos anos de música, fosse permitir um insulto destes à música. Ah, foi ele que se calhar até produziu. Ah, como é que é possível? O CD é dele. Não sei quem é que produziu, estou a supor. O CD é dele. Mas pronto, é a versão e versão, e agora vamos outra vez cantar aquilo que já se cantou 50 vezes. Pronto. No meio de 50, há um que dá a mesma volta e pá, até é melhor ouvir isto que o original. Mas isto. E os Álbuns Namorados a cantarem Liana, isso não é estragar, mas é quase a fotocópia, quer dizer, qual é a ideia disso? Pronto, sim, aliás, mas tu vês, por exemplo, eu para casa já tinha falado nisso, a nível internacional, acabaram-se as ideias, e eu internacionalmente... Não, só acabaram, eu continuo a ouvir coisas boas... Sim, não, o que eu quero dizer é que acabaram, as ideias é uma ideia genérica, o que eu quero dizer é que hoje está-se a fazer muitos mais covers... Versões. Versões do que se fazia Estás a meter nojinho. Não, isto. Já estou a ficar disgusted. Não, uma coisa é fazer overnosing, outra coisa é fazer over disgusting. Não, graças a mudança de software que eu estou a mexer no branco de um back office e não quero nenhum provider. Yay. Isso dava para um programa inteiro. Isso aqui. Com os brokers todos a fazerem no players antes de fazerem uma trade neste business. Eu ainda há pouco tempo, eu dentro de algum tempo devo viajar. E então, uma das minhas perguntas, e lembrando disso por causa de uma conversa que nós temos há uns tempos, a greve do pessoal do handling. Yes. E eu perguntei, mas já agora digam-me só uma coisa, para assistência a pessoas cegas, vocês, porque a viagem é de avião, é a companhia que trata disso ou é o serviço de handling do aeroporto? Tu sei. Disse. E ela, o que é isso, handling? Não, não disse que era lá do aeroporto, mas que eles também tinham esse serviço. Portanto, mas a ideia foi... A ideia, eu é só para dizer que só para mostrar que sei, percebes? Eu sei, sou, yes, I like indeed. Sou into international. Yes, I'm the freak. Yes. Pronto, olha, mas é realmente triste ver. Mas a nível internacional também aumentou muito o índice de versões, de covers, do que seja. E aumentou muito. E eu acho que é... Vá lá, agora parece que voltou a diminuir. Mas eu também já raramente ouço música internacional agora. Felizmente temos tido muita música portuguesa que passa na Antena Web, não tenho visto passar assim em outras rádios, do modo geral, mas felizmente até nós tem chegado. Mas... E são realmente temas novos. Este, por acaso, foi daqueles que não chegou. Mas é, pá, acho que é desnecessário. Estraga-se muita música neste processo. O processo da tristeza vai fechar com uma contestação. Poxa, contesta? Já estou a ficar confused. Contesta? Não, contestação não é de contestar. Falta aqui um jogo em Pereira. Uma coisa que eu, pronto, confirmei. Uma confirmação. Ah, uma constatação. Contestação. Como é que é? Constatação. Estava difícil. E dormi hoje tudo. Dormi. Constataste, não contestaste. Constatação. E eu raramente, acho que é a primeira vez que sigo esta palavra. Constatação. Passagem da Bíblia, Atos Apóstolos 2, versículo 42 a 47. E diz assim, sobre precisamente os discípulos, e já depois da morte de Jesus. Eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam nas refeições, com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E posso fechar aqui. E o Carlos pergunta assim, o que é que isso tem? Isto tem, repartam aqui, 6 fatores. Dedicar ao ensino, ou seja, à palavra, e à comunhão, o partir do pão, a fração do pão é o que hoje chamamos missa, ou seja, ir à missa, ir à igreja. É hora de ir embora. Orar, manter a união e ter tudo em comum, ou seja, a comunidade. Vender as propriedades e bem distribuir a cada um conforme a necessidade, ou seja, dar a quem precisa, estar próximo dos pobres, dos últimos. Reunir no pátio do templo, partir para um caso juntos participando das refeições com alegria e sinceridade de coração, ou seja, mais uma vez, partilhar, mas alegria e coração aberto e sincero, e um louvor. Muitas vezes nas conversas dos dias de hoje, e não só, digo eu, do passado também seria assim, e daqui a 50 anos vai ser igual, eu sou católico, mas não sou praticante. O que é que isso quer dizer? É não ir à missa? O que é isso de ser católico, mas não ser praticante? Na verdade, o ser praticante é fazer estas coisas. E reparem só, estimados ouvintes, uma grande novidade, para quem não sabe disto, para quem sabe, é só reforçar a ideia. O ir à missa, que é o que se diz hoje, ou seja, ir à fração do pão, ir à Eucaristia, é apenas uma de 6 coisas que estão aqui, já desde os tempos em que estava escrito na Bíblia e que se fazia na altura, segundo as Escrituras. Portanto, com isto, e quem conhecer bem esta parte até pode analisar melhor, com isto pergunta-se quantos católicos praticantes é que haverá nos dias que correm. Podiam ser menos, mas também podiam ser mais. Mas ir à missa não faz de mim um católico praticante. Seja o que isso for. Claro que o Carlos tem muito a dizer sobre isso. Porque tem, mas tem. Ah, tem. Eu acho que ir à missa é praticar o catolicismo. Fazer o bem é praticar o social. Digamos que quem vai à missa católica é católico. Quem faz o bem não é necessariamente católico. É uma pessoa que sabe a importância, que é um ser humano, que é uma pessoa na sua plenitude. Ser católico, aliás, ser católico praticante é também as outras cinco coisas, eu discordo no sentido em que eu faço muitas dessas coisas e não sou católico. Eu sei, mas é o que tu acreditas. Agora, o que eu estou a dizer é, tu se passares a ir à missa ao domingo, não fazes-te um católico praticante. Mas a grande diferença do catolicismo, aquela missa só vão os católicos. Não. Percebes o que eu quero dizer? Aquela, assim, está bem, eu também posso ir no estádio, eu também posso ir ao Guimarães Boa Vista e ser do Sporting de Braga. Verdade. Mas a norma, quem vai para ali, ou é do Guimarães ou do Boa Vista, ou seja, quem vai para ali é pessoas, são pessoas que estão relacionadas com aquele assunto. E mesmo que não seja um católico acérrimo, tem alguma afinidade com aquilo, que senão não ia lá. Tu não vês, a não ser que seja para arrebentar. Pode não ter afinidade nenhuma e só para a fotografia. A não ser que seja para arrebentar com aquilo tudo. Tu não vês um muçulmano ir para uma igreja católica. Agora foi uma piadinha, só para fazer overnodging. Mas agora a sério, é assim. Porquê é que eu digo para mim católico? Praticante é aquilo que vai à igreja. À missa católica. Porque isso é o que o diferencia enquanto católico. Tudo o restante são coisas que não o diferenciam enquanto católico. Diferenciam-no enquanto pessoa. É na base. Digamos que ser católico é uma opção. E há, de facto, pessoas que são católicas e que praticam o resto. Há quem não é e pratica o resto. Há quem é e não pratica. E há quem não é e não pratica. Pronto. Mas, ou seja, para mim católico é diferente do que os restantes 5 pontos que foram citados aí. Ora, com 40 e quase 3 minutos, vamos à vida que a morte é certa e voltaremos no dia 2 de maio, sem ninguém morrer antes. 2 de maio. Vai ser o dia 1, depois do 1 de maio. Ah, pois. Então vamos embora com agora, aquela hoje, frase. Hoje não falamos em efemérides. Ai, falamos. Aquela frase, qual efeméride? 25 de abril. Aquela frase muito famosa para fechar este programa. As portas que abrem. Abra-o. Agora fechamos.